Só salva pro netinho mesmo essas coisas, né? Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Graxão! Fui! Partiu! Além! Vai, vai! Fui! Partiu! Aonde é uma dela? Fui! Partiu! Partiu! Alô, Mouse! DJ Marcelo, o Playboy, fazendo o povo da terra vibrar. A minha mulher começou a discussão, mas embora não dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos, perguntei onde era o rolê. Hoje a noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram: aquela safadão, vida boa, logo você, né? Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar bunda, né? Fui, partiu! É uma dela. Fui, partiu! Aonde? A minha mulher começou a discussão, mas agora eu dei a atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos, perguntei onde era o rolê. Hoje a noite ia comparecer. Na sequência eles deram e falaram para os merengueiros. Sempre eu tô obrigado pra mulher, então eu vou dar pulga dela. Foi, fui, partiu, hoje é uma dela. Fui, partiu. Já sofri muito por amor e hoje eu sou inteligente. O meu coração tá prefiro ficar do jeito que tá. Já sofri muito por amor e hoje eu sou inteligente. O meu coração tá todo bem diferente. Não tenho nada contra pra quem quer namorar, mas hoje eu prefiro ficar do jeito que tá. O meu estado civil é linda, gostosa e solteira. Solteira, linda, gostosa e solteira. Solteira, linda, gostosa e solteira. O meu estado civil é linda, gostosa e solteira. Solteira, linda, gostosa e solteira. Solteira, linda, gostosa e solteira. O meu estado civil é linda, gostosa e solteira. Hoje eu sou inteligente. O meu coração tá, tá bem diferente. Não tenho nada contra pra quem quer namorar, mas hoje eu prefiro é ficar do jeito que tá. Já sofri muito por amor e hoje eu sou inteligente. O meu coração tá, tá, tá bem diferente. Não tenho nada contra pra quem quer namorar, mas hoje eu prefiro é ficar do jeito que tá. O meu estado civil é linda, gostosa e solteira. Solteira, linda, gostosa e solteira. Várias danadinhas no contatinho do pai. Faz ela sentir prazer da língua da graça se contrai. Uma sede é tu deixar com gozinho de quer mais. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Eu tenho um lance dela onde eu te ligo querendo. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. A Sara Caju, Gleison Aço 10, Marco Júnior da Sportnet, Exclusive Man Store, Renate Play. Oi, Pamela Zona, oi, oi. Vindo fumê, rolando vários backs, no último volume, escutando Felipe Red. Do jeito que ela gosta, já tô marrendo demais. Usando essa gás, é o que satisfaz. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Faz ela sentir prazer da linguada que ela se contrai. O macete é tu deixar com gostinho de quer mais. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Eu tenho um lance dela, um doce ligou querendo. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Clínica do Dr. Marco Albuquerque. Bora, Paulinho da Regazzo. João Albuquerque, o homem de massa feia. Tô badalado, tô pipocado. Ô, Rio Grande do Norte, tô badalado, tô pipocado. Bom. Eu sou Chirão. O mais top DJ do estado do Pará, DJ Marcelo, o Playboy, fazendo o povo da terra vibrar. Tchau, cara se tem mulher. Estilo namorado, vai. Eu sou o estilo onde tem o meu bolso. Estilo, estilo namorado. Eu sou o estilo todo dia pra fazer Amigos, voltei, eu tava ficando. É voar, é reto, eles Aqui é swing, papai. Big Band S.A. Solange Almeida pra tocar no seu paredão. E aí? Errei em confiar demais. Que vacilo. Só desprezou o amor que eu te dei. Eu fiz de tudo pra ficar na sua vida. E resolvi, vou te deixar. CDsassist.com e Kelly são gravações. DJ Marcelo, o Playboy. Vem na pressão. Aqui é sentimento de mulher. Errei em confiar demais. Que vacilo. Só desprezou o amor que eu te dei. Eu fiz de tudo pra ficar na sua vida. Pegada massa, a nova sensação. Demorou essa galera que curta o rei do batidão. E vem com nós, se tá achando bom, pra mim que tem mais sucesso. Chama a galera no meio do salão. Quero ver todo mundo testando coordenação. Chama a galera no meio do salão. Quero ver o babu testando coordenação. Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Olha pra frente, olha pra trás, pro lado e vai pro outro. Vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado e vai pro outro. Chão, chão, chão, chão, chão. A vida vai no chão, vai, fatiga. Aí, João, fluna, somente isso aí. A vida gira. O mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado e vai pro outro. O mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado e vai pro outro. Pegada massa, a nova sensação. Demorou essa galera que curta o rei do batidão. E vem com nós, se tá achando bom. Pode que tem mais sucesso, sua música ponto com. Chama a galera, olha no meio do salão. Eu quero ver todo mundo testando coordenação. Chama a galera, olha no meio do salão. Eu quero ver, vai, vai. O mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Olha pra frente, pra trás, pro lado e vai pro outro. O mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado e vai pro outro. Vai, chão, chão, chão, chão. Puxa Coca-Cola, vai. Lava Jato 083 do Check Paiva. E champanhe. Online Informe, sucesso. Ai, então deixa o CD. Vai, o play. Tem gato no posto. sofre de amor. Quem não tem dinheiro pra cachaça, é só beber que passa. Só sofre de amor. Quem não tem dinheiro pra cachaça, só beber que passa. Sucesso, meu amigo de Flores. Capricha aí, Gaiteiro. Vai. Quer saber pra onde eu fui pra te esquecer? Exo Artes. Quer saber pra onde eu fui pra não chorar? Fui pra um bar com os meus amigos, a vida é melhor. Não tenho mais medo de ficar só, é aquela vida, vida sofrida. Eu não quero mais, me toquei que eu preciso gostar mais de mim. Em vez de mal acompanhado, eu tô sozinho, bebendo, solteiro, eu tô feliz. Só sofre de amor. Quem não tem dinheiro pra cachaça, é só beber que passa. Só sofre de amor. Quem não tem dinheiro pra cachaça, é só beber que passa. Sofre de amor. Quem não tem dinheiro pra cachaça, é só beber que passa. Sofre de amor. Quem não tem dinheiro pra cachaça, é só beber que passa dor. Você só sofre de amor se tiver dinheiro no bolso. DJ Marcelo, o playboy de Tucuruí, tocando os melhores ritmos pra você dançar. E quer saber pra onde eu fui pra te esquecer? Fui beber. Quer saber pra onde eu fui pra não chorar? Com os meus amigos a vida é melhor. Não tenho mais medo de ficar só. É aquela vida, vida sofrida. Eu não quero mais. Toquei que eu preciso gostar mais de mim. E vejo mal acompanhado. Eu tô sozinho, bebendo, solteiro. Eu tô feliz. Só sofre de amor. Quem não tem dinheiro pra cachaça, é só beber que passa. Só sofre de amor. Quem não tem dinheiro pra cachaça, é só beber que passa. Só sofre de amor. Quem não tem dinheiro pra cachaça, é só beber que passa. Só sofre de amor. Quem não tem dinheiro pra cachaça, é só beber que passa dor. Quero que passa bom, afinal. Meu amigo. dois. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Preparando. Enquanto você tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se que dói em mim, doer sim em você. Exo Artes. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando assim de outra hora. Vai pintar a vira porta desse amor. Tiver jogada a chave fora. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente em outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. União da Crioula História, Berguinho da Gata Jeans, Jolina Biscoceito. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Sei que dói em mim, doer sim em você. DJ Marcelo. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa mesmo de ser importante. Deixando a gente por outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. O melhor espaço de bronzeamento é no Espaço Real. Bruno da Madeireira, São Francisco. Gleison Aço 10, Aço Aracaju, Marco Júnior Sportnet. Solente é... Cada lágrima que você chora coração já cicatrizou. Você pode até implorar. Vamos cantar, aviãozeiros! Aviãozeiros do Brasil! Olha o solinho pegador. Quem leva uma, leva duas, leva três. E tome ponta no corno outra vez. Quem leva uma, leva duas, leva três. E tome ponta no corno outra vez. E toma, toma uma gainha. Toma, toma, toma, toma, toma uma gainha. Toma, toma, toma uma gainha. Toma, toma, toma, toma, toma uma gainha. DJ Marcelo, o Playboy. Ela tem namorado, todos já sabiam, eu sei. Ela tem dois amantes e ainda fica com esse. Ela já é rodada e quer rodar outra vez. O comentário da galera que esse cara é feio. E tome, e tome, e tome, toma uma gainha. Toma, toma, ai, uma gainha. Toma, toma, toma, toma, toma. Uma gainha, toma, toma, uma gainha. Ele leva uma, leva duas, leva três. E no maguinho vai levar outra vez. E toma uma. E toma, vai, vai, vai, vai. Vai. Faz ela ceder. Pra tu ir. Não deu? Ela tem namorado, todos já sabem, eu sei. Ela tem dois amantes e ainda fica com eles. Ela já é rodada e quer rodar outra vez. Comentário da galera que esse cara é freguês. Toma, toma, toma, toma, toma uma gainha. Toma, toma, ai, uma gainha. Toma, toma, toma, toma, toma, toma uma gainha. Toma, toma, toma, vai. Quem leva uma, leva duas, leva três. E tome chifre no corno outra vez. Leva uma, leva duas, leva três. Tome ponta no couro outra vez. Vai, online e fora mesmo. Vai, fora, fora. Vai, que eu chego pro mal. Foi o aloio. Bruno das meninas. se achejando implorando meu perdão. Só que não virou esquerdeu a vez. Família WS, virou esquerdeu a vez. Atrevida, eu tô livre e solteira na pista. se eu vacilar, o que hoje eu vou zoar, eu vou me acabar. Mas amanhã me espera que você já sabe quem é. Que quando passa já te deixa forte, que te provoca, te deixa bom. Quem é que está de rebolar, te enlouqueceu? Quem é, quem é? Adonai sou eu. Back. Nem passa perto, sem chance me esquece. Eu tô vivendo enquanto você chora. Quem gosta de passado é professor de história. A dança do desleixo geral vai curtir. Primeiro vira a cara e depois faz assim. A dança do desleixo geral vai curtir. Primeiro vira a cara e sai. Sai. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Olha aqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, quem quer Samira? Quem manda ela aqui, ó? Samira Show! Ela me importa! Que coisa chata, não para de ligar. Olha se toca que não vai rolar. Perdeu a chance, já encerrou a fila. Eu não dou confiança pra quem foi traíra. Tá me cercando, querendo flashback. Me passa perto, sem chance, me esquece. Eu tô vivendo enquanto você chora. Quem gosta de passado é professor de história. A dança do desleixo geral vai curtir. Primeiro vira a cara e depois faz assim. A dança do desleixo geral vai curtir. Primeiro vira a cara e sai. Sai, sai daqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui, sai, sai, sai daqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai, sai. Solteiro sim. Vamos beber cachaça, que o amor machuca. Vamos beber cachaça, que o amor te diz. O nome dele é Sandrão, Sandrão, Sandrão, Sandrão, Sandrão, Sandrão, Sandrão do Macapá. Solteiro sim, sozinho nunca. Solteiro sim, sozinho nunca. Se alô, eu toco no celular, Sandrão. Alô, alô, Sandro. Beber cachaça, que o amor. Solteiro sim, solteiro. Vai, gol do show. Vamos beber cachaça e o amor. Eu duvido alguém ficar parado com esse swing. Rapinha na batera, vai. DJ Marcelo, o Mega Playboy. Toma essa concorrência. Olha que hoje é dia de deixar o juízo em casa. E só pega a segunda. Solteiro sim, mas e marcou? Exo Artes. Olha que poxa, é dia de deixar o juízo em casa. Pega segunda-feira, sexta, sábado e domingo. Essa bebedeira, sabiá. Faz assim, sabiá, ó. Faz assim, sabiá, vai. Eira, eira, eira, eu vou cair na bagazinha. Eira, eira, eira, saudade de tu, sabiá. Vem me dar um abraço, vem me dar um abraço.